Welcome to www.mileimportatus.com. Nos esports saturnorum, alum de necessidad, omnidismo portado mundo. As academias endem chias etem saturnado omnegotio rentavel. Porum, existem esports, como es comenhidus, carinus e trilhus qusio or livor e ganhum, catavismes, adeptus. Assim como nas academias, mesmas que estas esportes sejam voluntarias e agradáveis, e essential consultar um profissional, pois o condicionamento físico e um assunto sério. Antes de iniciar qualquer atividade, consulta um preparador físico, ele a pessoa indicada, para lhe dar orientação necessária, quanto a duração de cada atividade, inclusive, qual o tênis ideal, para cada prática. Poucas pessoas attendem, para o fato de que existe tipo ideal de tênis, para cada atividade. Aquels que levam em consideração apenas a beleza do calçado, correm riscos. Mudas ficam indecisas, frente a norma de modelos, cores e marcas e, em alguns casos, nem sequer levam em contato conforto. O modelo ideal, para cada atividade faz muda diferente na qualidade dos movimentos e, principalmente, no impacto nas articulações. Zelo pode evitar dores e laços. Please visit our site www.mileimportatus.com for more information on perfumes importatus.